apaixonei, virei seu fã. Ela mamou até de manhã. Ela mamou, ela mamou, ela mamou até de manhã. Me apaixonei, virei seu fã. Ela mamou até de manhã. Mamou, mamou, mamou, mamou, mamou, chupou até de manhã. Meu Deus! Eu já sabia, não acreditava, que essa menina todo dia me amava. Quando eu cheguei, não acreditei, ela me mamou, eu me apaixonei. No ovo! Me apaixonei, virei seu fã. Ela mamou até de manhã. Ela mamou até de manhã. Que mamada foi essa? Estou apaixonado por essa puta, mané. Porra! Olha a história, olha a história. Me apaixonei, virei seu fã. Ela mamou até de manhã. Ela mamou, ela mamou, ela mamou até de manhã. Me apaixonei, virei seu fã. Ela mamou até de manhã. Mamou, mamou, mamou, mamou, mamou, chupou até de manhã. Já sabia, não acreditava, que essa menina todo dia me amava. Quando eu cheguei, não acreditei, ela me mamou, eu me apaixonei. No ovo, me apaixonei, virei seu fã. Ela mamou até de manhã. Ela mamou, mamou, mamou, mamou, mamou, até de manhã.